O meu, coitado, o motorista de táxi que me trouxe aqui estava todo enrolado. Ele não só manteve esse campo vibracional dele, como ele piorou o campo vibracional dele. Consequência, ele hoje estava mais enrolado que o domingo passado. Então ele só me deixou aqui. Então eu, com a minha cara de pau costumeira, eu vou aceitar a carona de um casal que eu já olhei para ele e falei, ó, tô com vocês na volta aí. Porque eu imaginei, e agora eu entendo por que isso, né? Porque ele ia me pegar às 7 da noite, com a palestra do Pedro tendo se estendido mais um pouco, ia ficar mais difícil de eu... Eu ia ter que fazer aquela velocidade grande a palestra. Vocês desculpem, mas eu sou um pouco atrapalhado às vezes. Mas eu acho legal, porque eu ia falar uma... ia começar de uma forma, aí o Pedro vem e fala umas coisas que, na visão da Amazofia, eu acho interessante vocês terem essa visão para vocês entenderem que é provavelmente a mesma coisa que ele falou na visão de um grupo de espaciais, que foi o pessoal da missão de Osnaran, que durante 50 anos aqui no planeta trabalharam com o médium, o Luiz Gonzaga. Que é diferente, o Luiz Gonzaga era muito parecido com o Pedro, ele era médium de transporte, ele era médium, alguma psicografia ele fazia, ele era clarividente, ele era vidente. E esse tipo de médium, nesse tipo de projeto, é muito usado. Então, por exemplo, o Pedro falou agora aqui nessa palestra, porque eu falei com Deus. Aí alguém aí na plateia ou fora daqui, em algum lugar, pô, esse cara falou com Deus. Não, isso ocorre. Mas o que eles, os espaciais, chamam de Deus é isso aqui, ó. É um casal que é o responsável por cada um dos bilhões e bilhões e bilhões de universos que nós temos. Todo universo tem um casal que é responsável. Ou seja, um é um ser positivo, é o ser negativo, já androgenizados. Ou seja, eles estão numa evolução tão alta que eles... É um casal que toma conta de cada universo. É o Cristo daquele universo. É o que nós aqui no planeta Terra costumamos chamar de Deus. E ele aparece pra gente. Eles já tiveram aqui várias vezes. Ou seja, para eles falarem com Pedro, é a coisa mais simples do mundo, isso acontece. Porque os ETs explicam que... Vou fazer uma bola aqui, né? Esse aqui seria o cosmo, o cosmo. Aí você tem, do lado de fora do cosmo, você tem o que os extraterrestres chamam de criador. Certo? Vou escrever aqui. Toda hora eu bato nessa porcaria aqui. Criador. Esse é o que eles dizem. Isso é incognitivo, isso é inenarrável, isso é incomensurável, isso é inimaginável. E o que que esse criador faz? Ele joga aqui dentro a criação dele. Aí sim, a criação dele tem um primeiro universo que foi criado por ele, que eles chamam de Dharamar. Esse universo, esse casal desse universo, esse é a autoridade mais séria de todo o cosmo. E foi com esse casal que Jesus foi conversar, eu expliquei isso na semana passada, quando ele explicou o problema que nós estamos tendo aqui na Terra. Esse projeto Terra, que reúne três civilizações principais, três raças principais, e uma série... Isso aqui é uma loucura de raças misturadas aqui. Então, quando o Pedro fala, eu repito, eu conversei com Deus, quando o Gilberto Gil fala também que fala com Deus, é esse casal. Esse casal é que tem autoridade crística para poder trabalhar esse nosso universo. Então, o que que eu fiz aqui? Isso aqui é uma forma didática que o Luiz Gonzaga conseguiu encontrar de explicar para a gente que... não precisa segurar não, eu vou, fica tranquilo. Se eu precisar de você, eu bato aqui. Ele... é o pessoal do apoio. É o pessoal do apoio. É que ele quer levar uma salva de palmas no final, tudo bem. Então o que acontece? Ele explica que qualquer criatura de qualquer reino tem que passar por 7 etapas. O universo não é diferente. Você tem o universo na sua etapa mais crística, depois ele vai adensando, até chegar nessa fase, onde ele é um universo físico, que é o que a gente vê. Assim é o universo, assim é o ser humano, assim são as plantas, assim são os animais, assim são os átomos, que é o reino atômico, e assim são os trídeos, que é são 3 iônas juntos. O iona é essa conexão entre o Criador e a criatura. É como se for, aqui entram energias constantemente entrando, energias constantemente saindo. Ou seja, é como se você abrir essa janela aqui, vai entrar um vento, está entrando energia, aqui dentro é o cosmos. Abra outra, está saindo energia. Toda hora o universo está sendo assim, ó, cria, descria, cria, descria, cria, descria, cria, descria, cria, descria. Então, o iona é isso. E essa situação aqui no meio é o que normalmente a Bíblia nos ensinou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso para fazer uma linguagem bem bíblica mesmo. Mas não é nada disso. O que os ETs explicam é que tem um canal que entra, que cria. Tem um canal que sai, que descria. E tem o do meio, que é o cara que fica como se fosse uma torneirinha. Opa, joga água aí. Opa, encheu demais, fecha. Agora abre aqui para tirar. E assim fica, entendeu? Assim é o cosmos. Agora aqui dentro existem... eles falam que é mais ou menos assim, ó. Pá, não, peraí, desculpa aqui. Pá, aí tem assim, tem assim, tem assim, tem assim, tem assim, tem assim. São bilhões, bilhões. É como se fosse bolinha de sabão, entendeu? Isso eles chamam de kaon. Ou seja, o cacho de uvas, que é como se fosse um cacho de uvas. Aí uma coisa interessante que eles explicam é o seguinte, que eu acho legal isso aqui. Você tem um universo aqui, né? Pá. Aí você tem outro universo aqui. Nesse espaço aqui é que existe energia. Isso aqui não tem nenhum tipo de energia nesse espaço. Por exemplo, se um capitão de uma nave lá encheu a cara demais num barzinho em algum planeta e errou e entrou aqui nessa área aqui, ele trava, ele para. Nem pensamento ele tem. Não funciona nada ali. É completamente parado. É um termo que eles chamam, esqueci agora, é um termo zero. Ali não acontece nada. Agora aqui acontece. Aqui estão... as galáxias, sistemas solares, planetas, satélites, cometas. Nós estamos aqui, num desses. O nosso chama-se Mara Maia. Eles chamam de Mara Maia. É o universo que nós estamos. Agora, tem um povo desse universo, uma civilização que está aqui na Terra, que são os Omaras, que são 11 povos, que vieram de um outro universo, chamado, acho que é isso mesmo, Dara A, Dara Amar. Esse era o universo que essa turma estava aqui. Aí eles vieram para cá, porque eles não tinham condições mais de ficar lá. Por questões, até a Bíblia explica, o pecado original, é uma longa história. Mas eles não tiveram condições de ficar aqui, vieram para cá. Que é 87% da população do planeta hoje, são Omaras. Acho que aqui nessa sala não escapa ninguém. É todo mundo Omara. Vocês não são daqui, é isso que eu estou tentando dizer. Vocês são de um outro universo. O corpo original de vocês está guardado em vários lugares do nosso sistema solar, inclusive aqui na Terra, aqui embaixo, no estado de Minas Gerais, embaixo de uma cidade chamada Montes Claros, onde existe um departamento de Astacheran que cuida exatamente dos extraterrestres que estão encarnados aqui. Lá que está o corpo original. Tanto que conta-se várias histórias de várias pessoas que foram abduzidas. Tem um caso interessante em Minas, de um senhor que morava, um senhor Antônio. Ele morava numa... acho que ele era... como é o cara que toma conta da fazenda? Capataz, enfim, o caseiro. Ele era o caseiro da fazenda. Aí ele estava na casinha dele e começou a ver que chegava uma luz assim, ficava meio que... Aí ele começou a ficar meio preocupado, apavorado com aquilo. E ele aí ficava escondido dentro de casa, ele não conseguia sair. Aí um belo dia ele falou, quer saber de uma coisa, eu vou sair correndo por aí, por esse mata fora. Ele saiu e os caras foram atrás. Aquela luzinha assim, né? Uma luzinha assim. De repente eles pegaram e vup, puxaram ele. Aí ele se lembra que ele acordou num local, porque era uma nave pequena, né? Quer dizer, pequena em termos. Ele acordou assim, meio de joelho, porque o teto era baixo. Aí diz que ele ficou meio assim, ficou meio... Aí daqui a pouco ele levaram ele para um outro local, onde ele ficou mais em pé, né? E aí, ele contando num centro espírita, onde o Luiz Gonzaga foi, conversou com ele, enfim, todas essas histórias foram catalogadas pelo Luiz Gonzaga. Aí diz que chegou uma hora lá na outra parte da nave, ele sentou numa mesa, né, numa cadeira, tinha uma mesa assim na frente, aí sentou uma criatura. Falou algumas coisas com ele, depois levaram ele para um outro lugar. Nesse outro lugar, ele começou a ver uns caixões assim para o alto, assim em volta da nave, cada caixão com uma pessoa lá assim, né? Como se estivesse dormindo. Aí foi, daqui a pouco ele olhou, tinha um caixão que não tinha ninguém. Aí ele falou, caraca, eu sou eu aqui. Moral da história. Aí levaram ele de novo para a mesa lá e ficaram para ele, cara, tem que ir embora, bicho, bora. Ele, não quero ir. Mas ele fez tanta força para não ir, que diz o Luiz Gonzaga na palestra que apareceu do lado dele uma criatura de luz, um desses seres de luz que a gente tanto cita aqui, e disse para ele assim, cara, olha só, eles não estão vendo a gente mais, eles não estão te vendo nem me vendo. Vamos fazer o seguinte, fica tranquilo, eu vou te ajudar, você não vai agora não, tá bom, tá legal. E nisso ele se lembra que ele, quando acabou essa conversa, os extraterrestres ficam tão zangados com ele que pegam ele, pum, jogam fora, ai, um saco, vai embora. Eles largaram ele, saiu rolando pelo mato, os caras foram embora. Pois bem, através desse centro espírita, uma entidade desse grupo que veio resgatá-lo explicou a história. Olha, esse camarada pertence à nossa família espiritual. E aquele momento que a gente foi pegá-lo é o momento que o Sol, com Vênus, com Marte, com Saturno, com não sei o quê, fizeram os cálculos lá e a gente tinha autorização para entrar na porcaria do meridiano para chegar na Terra e pegar esse cara. Então agora a gente não tem mais condição porque a nossa nave não está mais autorizada a ficar aqui e foram embora. Moral da história, esse cara ficou um tempo ainda encarnado. Eu nem sei se ele já desencarnou, enfim. Mas é preciso que venha uma outra equipe com autorização para poder entrar no nosso sistema solar, para poder vir aqui na Terra, para poder resgatar esse cara. Então, se isso acontecer com um de vocês, perde tempo não, vai embora, cara. Segue tua vida. Dá tchauzinho para a família aqui, ó. Tchau, galera, tchau. Porque é assim que acontece. Entendeu? Tem esses, então, voltando lá na história, tem os Omaras, que são esses 11 povos, tem os Kaapas, ou Simaós, que vieram com o planeta Terra para cá, vindo lá de Sirius, e tem os Darmonianos, que vieram do planeta que explodiu aqui no Sistema Solar. Esse planeta, quando explodiu, ele passa onde estava aqui um planeta chamado Pharma, que é onde a Terra está hoje em dia. E eles, pum, uma parte desse planeta explodiu, tira a Farman daqui e leva embora. Aí fica esse buraco. Esse buraco foi que é o local onde eles trouxeram a Terra lá de Sirius, com um desses povos, que é o Simaóis, e colocaram aqui. Aí para a Terra ter um, porque um planeta só gera uma civilização se ele tiver um Cristo planetário. Aí pegaram o Cristo de Darmon. Chegaram para ele e falaram, está desempregado? Está precisando trabalhar? Vem trabalhar com a gente aqui, no Projeto Terra. Aí o Cristo, nós estamos falando aqui brincando, mas gente, são reuniões e mais reuniões e mais reuniões, onde uma altíssima cúpula do universo se reúne. Está lá Sananda, está lá o casal que ele chamou de Deus, está lá todo mundo. E aí como é que vai fazer essa zona lá na Terra? E agora, três povos diferentes, mas uma opção de gente que quer ficar. Tem ainda os povos que estão aqui, que não estão fazendo um trabalho, digamos assim, bacana para a gente. Eles estão fazendo um trabalho, que é o que ele falou aí, dos draconianos, enfim, essa turma toda aqui. Fica perturbando. Mas eles perturbam, é isso que, cara, toda vez que eu falar com vocês, eu vou falar isso. Eles perturbam porque vocês deixam. Eles só perturbam porque você. É diferente, por exemplo, do Pedro ali, na mediunidade dele, houve necessidade de haver uma canalização com essa criatura que veio lá falar com ele na cama e tal. Isso é possível, claro que é. Mas, no normal, nós deixamos esses caras aparecerem, nós deixamos eles nos aproximarem. Agora, uma das raças que está, digamos assim, dando um trabalho danado para a gente, é esses caras aqui, os Gogs. Eles têm aquela aparência que vocês já sabem, do cabeção, com aqueles olhão, aquelas orelhas, geralmente são magrinhos, tem uns que tem um braço grande e tal. Aí você olha um alienígena, é um ser humano. Você olha um ser humano desse, aí você diz, pô, mas até que ele é simpático. Ele só quer ectoplasma, cara, porque ele não pode mais nascer. Esses caras não têm mais como se tornarem encarnados em nenhum planeta, porque a raça deles está sendo extinta. Isso acontece no universo. Então eles vêm para o planeta como Terra, porque eles botam lá no aparelhinho deles, bota aí, Terra, riquíssimo em ectoplasma. Alguém me arruma um copinho d'água? Riquíssimo em ectoplasma. É para lá que a gente vai. A gente precisa de ectoplasma. Aí eles chegam aqui, pego aqui o meu amigo, coitadão, esse cara é gente boa, mas vamos lá. Eles pegam o cara aqui, aí o cara tá dormindo, olha ele aí. Aí o cara tá dormindo, bota um chipzinho nele. Ele, já que é um cara meio irritado, fica mais irritado ainda. E eles adoram, porque eles pegam o ectoplasma dele direto. Eu estou explicando para a turma aí que você falou na palavra Deus e na... Como é que se diz? No conhecimento da masofia, o que nós aqui chamamos de Deus é o casal que toma conta desse universo. E ele aparece para você, aparece a hora que você e ele quiserem conversar. Entendeu? Agora, eu expliquei para eles que o Criador, que está fora do cosmo, esse é incognitivo, esse é inenarrável, esse é imensurável, esse nenhum extraterrestre tem acesso a ele. Agora, ele criou a criatura, ele criou todos nós dentro desse cosmos. Ele joga energia que entra e energia que sai, energia que faz, que cria e que descria. E sobre as criaturas não muito legais conosco, aqui vocês têm essas três raças principais, os Gogs, os Camaleões. Segura aqui, secretário. Deixa cair não, cara, senão os Camaleões, que são os que ele citou, os reptilianos, Draconianos, enfim. E você ainda tem os Codos, que vieram, obrigado, que vieram do planeta Dotton. Esses codos fizeram um acordo com o governo americano e o governo alemão para a troca de tecnologia em função de enxertos biológicos, biotécnicos do nosso DNA para eles poderem sobreviver mais tempo. O que a gente tem que entender, gente, é que existem, meu secretário aqui, existem tecnologias que são absurdas. E com a transição planetária, a gente vai ter um momento na transição planetária que esses espaços, esses meridianos, eu vou mostrar para você como é que funcionam os meridianos. Isso que eu falei, você mudou toda a minha palestra, cara. Você me esculhambou aqui. Não falo, não venho mais aqui. Toda vez que eu venho, me preparo, o cara fala antes de mim, me esculhamba tudo. O espírito que é. O que eu ia falar? Isso, segura aqui, secretário. Vamos lá. Aqui supostamente está a Terra. Não está meio redondinho, mas vamos lá. Então aqui está a Terra. Daqui saem. Aqui, por exemplo, está o Sol. Daqui saem faixas que vão e voltam da Terra o tempo todo. Entendeu? Esses são meridianos. O que é um meridiano? São faixas com uma extensão absurda, onde essas grandes naves, elas vêm, por exemplo, porque tem meridiano também que sai da Terra e vai embora. Aí tem uma nave lá que está chegando, vamos lá, eu quero ectoplasma e não sei o que lá, energia tal, aí aparece lá Terra. Aí os caras vêm para cá. Aí quando chega aqui, os meridianos que têm uma energia muito tênue, é como você pegar, por exemplo, um lago perto de alguém, enfim, um lago, você olha assim, você vê teu rosto. Se você jogar um cabelinho, aquilo já, você já não consegue ver. Os meridianos são mais ou menos assim. Então essas grandes naves, elas vêm, por exemplo, uma nave chega no Sol, aí ela para lá. Estou falando nave do tamanho do estado de São Paulo, gente. Nave do tamanho de Minas Gerais com Bahia junto. Aí o cara para lá. E é igual esses grandes navios do porto. Eles param a nave. Aí os ETs, os Dinas, que são os pequenininhos, os intraterrenos que sabem, conhecem bem esses meridianos aqui para a Terra, vão lá na nave. Pois não, senhor? Não, tá que chegamos aqui agora. Pega as navezinhas, aí desce tudo para cá. Aí eles vêm lá para baixo, ou eles ficam no hiperfísico, no campo hiperfísico em Amala, sem ninguém ver. Eles ficam lá embaixo também. Por isso que às vezes você vê, fulano viu nave espacial, aí tem aqueles vídeos, aquelas naves. É tudo no intraterreno que está dirigindo aquelas coisas, e vai lá para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima. Cara, esses caras entram no mar. É impressionante, por exemplo, você imagina, pô, o cara vem lá de cima, uma velocidade absurda, bate na água. Não, a água abre, dentro dali tem um negócio de físico, um túnel, e a nave vai, chum, vai lá para baixo. Chega lá embaixo, e volta tudo normal. Esses caras detêm uma tecnologia, cara, gente, que não é inenarrável, entendeu? É inenarrável. Mas o principal nesse papo comigo, com vocês, é o seguinte. Então nós temos aqui três raças que não nos ajudam muito. Opa. Eu vou melhorar isso aqui. E a gente ajuda eles. A gente diariamente, isso eu vejo aqui o Pedro falar sempre, a gente fornece a eles esse material energético que é fantástico para os caras. A gente briga com todo mundo, a gente se zanga com todo mundo, a gente tem ciúme, é o meu cachorro, é minha mulher, é meu filho, sabe? Aí é difícil. Aí os caras, porra, por que eu vou embora daqui? Isso aqui eu tenho que topar. Você não faz ideia. Tem gente que vê. Os caras ficam assim do lado do cara, só. Ai, que ectoplasma é maravilhoso. Pois, maravilhoso. O tempo todo. Aí você cria o quê? Aí os camariones, que são os responsáveis por toda essa estrutura que tem no planeta, de bancos, de mídia, de indústria farmacêutica, indústria bélica, indústria de aviação, tudo é com eles. Porque eles podem encarnar. Esses não encarnam, mas esses encarnam. Estão encarnados entre nós. Direto. Tem essa tecnologia, é permitido. Aí vocês vão dizer, pô, mas a fraternidade branca não faz nada. Porque a fraternidade branca é uma derivação da Irmandade dos Sete Raios. Eles já fizeram. Eles chegam pra gente, pros caras como... Gente, a equação já está feita. Agora, vocês têm que entender que se vocês não melhorarem o conhecimento de vocês... Ele disse ali que ele leu bastante livros, né? Ele até se identifica com os personagens e tal. É mais ou menos o que eu faço há alguns anos também. Se você não adquirir o conhecimento, na hora que o bicho pegar, porque o bicho vai pegar... Não tem esse... Outro dia eu escutei uma palestra que me irritou, o tal de... A luz venceu. A luz venceu. O comando não sei o quê está encurralado. Aí no grupo do Vicente... Olha o Vicente aqui. Vou entregar. No grupo dele, tem umas pessoas que botam as coisas assim, de uns caras que fazem umas palestras. Eu digo, gente... Esse cara devia trabalhar pro Spielberg, porra. Porque ele é possível. Que, gente, a equação da Terra, do projeto Terra, ela já está feita porque ela é feita assim no mundo inteiro. No mundo inteiro, no universo inteiro. É uma equação simples. Olha, você tem essas ondas aqui, que eles chamam de ondas de Ada. Entendeu? De repente, essa onda faz assim, ó. Aí vai pra cá. Isso é o que vai acontecer com a gente. Aqui é peixe. Aqui é era de aquários. Aquários. Pronto, é só isso. Isso aqui, eles chamam, os ETs chamam de Zaia. Essa Zaia é como se fosse um novelo, daqueles novelos, que aquilo vai, e aquilo vai armazenando toda a história de uma civilização num planeta, de todo mundo, dos Omaras, dos Kodos, do Kamatos, de Abaquat, está todo mundo aqui nesse novelo, e lá por dentro já está explicado, olha, aquela profecia não vai mudar, porque aquilo é um conteúdo, aí aquilo vem rolando. Todo mundo vivendo aqui, várias e várias e várias encarnações. Quando chegar o momento que o bicho for pegar, cara, a gente, nós, aí é que a Fraternidade Branca e a Irmandade de Sete Raios explica. Nós jogamos frequências, como essa aqui que está na minha camisa. Frequência amarela, Mestre Kutumi, Ramatiz, é o mestre, é a frequência do conhecimento, é a cor amarela. Está lá nos sete raios, entendeu? Eles aí colocam uma frequência, por exemplo, o raio do conhecimento, esse raio aqui, ele joga uma frequência, ela está lá. Se você adquirir conhecimento, você vai chegar nessa frequência. Ao chegar nessa frequência, vai estar explodindo uma bomba atômica no Rio de Janeiro, e você vai estar lá na tua fazendinha, lá no meio do mato, plantando cenoura, e rapaz, o que a gente faz hoje? Explodiu uma bomba atômica, e aí? Agora, se você não tiver o conhecimento, vou nem falar para vocês o que a pessoa vai fazer. Entendeu? As previsões dele não são muito animadoras em relação a quem não adquiriu o conhecimento. Que é uma coisa simples, gente, é só fazer uma reforma íntima. É só tentar ter um pouquinho mais de... É uma frequência... O amor para eles é uma frequência, é um campo gravitacional que quando você consegue acessar esse campo, ele desce e organiza tudo na tua vida. Tudo. Pá. Não é esse amor que a gente sente, isso é outra história. Isso é sexo, é tesão, outra história. Ele fala o amor como frequência. Ela está no universo, são várias frequências, várias. Essas frequências estão aí. Você captou essa frequência, aí você vem. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente tem... Quem não quiser adquirir o conhecimento, é o direito de cada um. Mas na hora que o bicho pegar... Não adianta vir aqui, porque não vai ajudar muito, não. Se vocês querem alguma ajuda, a hora é essa, entendeu? Porque agora... Oi? Em relação à frequência Schumann, qual é a correlação com essa explicação que você... Eu sou bem franco para você. Eu não tenho muito conhecimento dessa frequência. Não, a Amazofia nunca deu uma explicação específica sobre isso. Entendeu? O que eles explicam é que cada raio... Ah, vamos lá. Isso aqui é interessante. Como é que é? É lá... Lara... Não. Tá errado, desculpe. A... Lara tem a Mi e tem a Alara Ma. Ok? O que que a fraternidade branca ou fizeram com essas duas? São duas frequências. Isso aqui, cada estrela de cada sistema solar, o Sol de cada sistema solar, ele trabalha com essa frequência aqui. É uma frequência que aí sim é um negócio muito complicado, porque ela vem de seres angelicais que trabalham com o Sol daquele sistema solar. Essas seres angelicais geram frequências que tomam conta de toda aquela civilização que está em cada planeta daquele sistema solar. Correto? Ok. No caso da Terra, eles criaram, depois do acidente solar, que danificou o nosso corpo etérico, eles criaram essa situação aqui, que é a mesma coisa dessa, só que essa é natural, essa é artificial. Como é que funciona isso? Eles criaram um caleidoscópio. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui. Eles criaram um caleidoscópio. Você tem a Terra, né? Física, que está aqui, como é? Aqui... mais ou menos assim e tal. Eles criaram... Existe a Terra que não é a física, que é a hiperfísica. Eles criaram aqui um sistema de espelhos. É como se você pegasse um quebra-cabeça gigante e cada um de nós tem uma peça desse quebra-cabeça. Então, é simples, por exemplo. Parece difícil, mas não é. Olha como é que é interessante o projeto deles. Esse quebra-cabeça, na verdade, já está solucionado. Já está pronto. Só que cabe a gente fazer com que ele funcione. Então, você, por exemplo, sai de casa, aí vai aqui, no centro de Umbanda aqui. Chega lá na porta, você se desentende com o motorista de táxi que te levou aqui. Cara, não tem jeito. Não funciona. Esse troço não pegou. Mas, por outro lado, uma outra pessoa que também veio aqui para o centro teve um dia maravilhoso, super legal. Aquilo gera uma frequência que bate aqui, é analisada pelos sete raios, volta para o planeta. Aqui tem um laboratório chamado Shambhala, ou Agartha, que é, eu não sei a localização exata. Esse laboratório, ele reprocessa tudo isso, porque cada raio... Tem o seu ser positivo, tem o seu ser negativo e tem o Shoan desse raio. Tanto que não são sete raios, são, na verdade, 23. Essas três entidades aqui processam cada cor daquele obrigado que você deu para o motorista de táxi. Aquilo é processado, volta para esse caleidoscópio, aí o caleidoscópio faz... Aí desce aquela energia que abençoa uma porção de gente. Ou não. Quem está na frequência é abençoado. Quem não está, não é abençoado. Então, esse sistema aqui, na hora que ele se completar, ele pura e simplesmente desaparece. A Terra passa a ter uma população, uma civilização que vai ser diretamente ligada ao sistema original do Sol, que é o Alarami. O Alarama termina. Isso eles fazem com todo mundo, tudo que é planeta que passa por isso, e eles fazem. Eles fazem também o seguinte: eles pegam, nesses casos de transição planetária, está aqui o nosso Sol, né? E está aqui o sistema solar, né? Tem o planeta aqui, o planeta aqui, o planeta aqui. Eles pegaram um planeta chamado Doton, ou Nibiru, ou M666, ou Trisha, enfim. Esse planeta, ele tem uma órbita assim, ó. Ele é meio doido, a órbita dele. E toda vez que ele passa perto do Sol, cara, dá um rebuliço aqui na Terra. O dilúvio lá da barca de Noé, aquelas coisas todas. Muita coisa vai acontecer com esse bicho. E é desse planeta que estão os codos, que estão lá. Estão fazendo alguma experiência aqui que vão usar lá com quem. Porque uma grande maioria da população que está nesse planeta nosso aqui vai para lá continuar a evolução dela. É só uma questão de frequência, mais nada que isso. Tudo é uma questão de frequência. O Pedro falou uma coisa interessante nessa palestra dele. Por exemplo, outro dia me perguntaram isso, a questão da apometria. O que é apometria? Você tem aqui uma pessoa, está aqui o Pedro, é o Pedro, bonitinho, né? Então você tem, cada pessoa tem uma entidade, duas entidades, três entidades de um lado, 4, 5, 6 e uma aqui. É isso que... Calma, gente. Você não vai chegar no supermercado e tá cercado por 7 pessoas. Não é bem isso. Mas são entidades que nos ajudam. Essas não encarnam mais. Essas até podem ser encarnadas. O Pedro pode ter uma entidade aqui encarnada que ajude ele no dia a dia dele. É possível. Essa aqui é o chamado guia da cabeça, né? É o anjo da cabeça, que ele é responsável pela nossa encarnação, mas de uma forma bem passiva. Ele não toma muita participação, mas ele acompanha toda a nossa encarnação. Esse aqui é o nosso banco de ectoplasma. Esse aqui também é um banco de ectoplasma, mas é o cara que tira, desvia a bala de fuzil, enfim, o carro. Teve uma criança que, criança que é o do sexto andar, saiu andando. Aí quando ela olhou para o prédio e viu o tamanho do lugar que ela caiu, ela começou a chorar, mas não teve nada. E uma criança desse tamanho assim, cair do sexto andar, ela chega no chão a uma velocidade absurda, cara, um peso absurdo. Não aconteceu nada com ela. Porque essa entidade aqui protegeu, porque provavelmente não estava na hora da criança desencarnar, aquela coisa toda e tal. Essa aqui é responsável pelos nossos encontros e desencontros. Ela nos ajuda a encontrar as pessoas que a gente passa no nosso dia a dia, enfim. Porque, que engraçado que eu vou falando e vai entrando uma coisa atrás da outra. Porque os ETs falam que a gente tem tarefas e missões. As tarefas é o nosso dia a dia, da gente ir encontrando as pessoas, trocando ideias e tal, não sei o quê. E a missão é um pouco diferente. Tem pessoas que, por exemplo, a missão delas é chegar num hospital onde tem um paciente lá com câncer terminal e o cara errou o quarto, entrou no quarto, lá o cara com câncer, errei o quarto, desculpa. Pronto, essa era a missão dele. Ele passou a vida inteira só para fazer isso. Abrir a porta do quarto errado, dizer pro cara que tá lá morrendo de câncer: "Ih, cara, desculpa, foi sem querer." Pronto. Aquilo gera um negócio que vai lá para cima naquele espelho que eu falei para vocês e tá solucionado um problema do universo Maramayan, daquele casal que ele chamou de Deus, que fala com ele de vez em quando. Esse aqui eu acho fantástico, que a Masofia explica. É tudo uma coisa só. Todo esse universo que a gente... Tudo é uma coisa só. Você quando está solucionando um problema, você não... Olha só que coisa interessante. Quando você tem uma doença, não é, você não está doente. Quem está doente é o teu universo. Você é aquela figura mais sensível para explicar aquela doença do universo. E o que, que o universo faz? Ele contrata uma pessoa que vai encontrar com você aqui para solucionar esse problema. Às vezes um centro espírita, às vezes uma palavra amiga dele, ou dela, ou dele ali, do Vicente no grupo. Entendeu? Então você não está doente, você é sensível. Meu amigo aqui atrás do quadro negro é sensível. Ele está vendo a palestra mentalmente. Então, por exemplo, voltando aqui na... Então, o que, que é a apometria? Essa entidade aqui, na verdade, aqui é o nosso guia, perdão, aqui é o guia, aqui é o tutor, aqui é o mentor. Essa entidade aqui, o nosso guia, ele está tendo uma dificuldade enorme em se comunicar conosco, por causa desse acidente planetário. O que, que é a apometria? A apometria é uma gambiarrazinha psicomediúnica que é feita através de um ser encarnado, um médium, um psico, um psycho, como diz em inglês. Então, esse médium faz esse trabalho aqui para que a entidade... Isso é apometria. Você pega a vida passada de uma pessoa, que normalmente 90% do trabalho se a vida regressa, e nessa vida regressa, aí a pessoa descobre que ela, há 1.500 anos atrás, ela estava passando pela situação idêntica que ela está passando hoje, do lado das mesmas pessoas que ela está passando hoje, que naquela época era o pai, era a mãe e era a filha dela. 1.500 anos depois, aquela mãe, aquele pai, aquela filha estão do lado dela, passando pela mesma situação. Isso é que a apometria descobre. Aí você faz um trabalho para melhorar aquela imagem. Então, hoje em dia, terapeutas, médicos, muita gente usa do trabalho de médiums para dizer assim, ó, vamos fazer uma sessão de apometria aqui no centro tal. Mas tem que estar tudo preparado, né, gente? Não é assim, ó. Oba, oba, não, tem que ter todo um processo espiritual para garantir a preservação do negócio. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou encerrar com um troço interessantíssimo. Vou deixar vocês doidinhos da vida. Principalmente o Pedro. O Pedro não sabe. Essa eu tenho certeza que eu pegar ele pelo pé. Vamos lá. Vamos lá. Fazer de novo aquela coisa aqui. Na nossa existência aqui, ó. Pronto. Essa parte aqui, digamos que seja a parte que nós, seres humanos, com sete onas, estamos fazendo o nosso trabalho encarnatório em algum planeta. Vamos falar Terra, porque está certo. Então, o que acontece? Vamos lá. É meio complicado, mas eu vou tentar deixar a cabeça de vocês mais ferrada um pouco. Então, aqui está uma determinada manifestação de uma criatura humana, aqui, pá, o cara encarnou aqui, e ele agora está encarnado aqui, já está aqui, já no finalzinho, ele mesmo, hein, mas esse camarada aqui, ele domina a linha da existência dele, está aqui o positivo, o negativo, que é a mônada dessa pessoa. Vamos supor, a mônada do Pedro, eu sempre uso o Pedro porque é o melhor exemplo que tem aqui. Vamos lá. Puxa saco, né, pô? Mas vamos lá. Pode ser então a Jace. Aí a Jace aqui, ó, ela está aqui a existência dela. E aqui ela está na existência física. Aqui, nós estamos falando, por exemplo, de Roma Antiga, onde ela viveu em Roma Antiga. E na Roma Antiga, ela teve uma desavença com uma criatura lá. A criatura se distraiu, ela estava atrás de uma, um muro assim de pedra, ela empurrou o muro, pum, caiu em cima da pessoa, matou a pessoa. E isso ela carrega até essa encarnação aqui. Mas ela, por se adquirir conhecimento e trabalhar as coisas iodas dela, enfim, ela hoje em dia é uma pessoa muito espiritualizada. Ela consegue dominar a linha da existência dela. O que, que ela faz? Ela vai lá em Roma, ela consegue mudar essa situação. Ela consegue até levantar a pedra para a pedra não matar a pessoa. Mas ela não mexeu na história da vida dela. A pedra continua lá e matou a pessoa. Mas ela consegue mudar aquilo para que essa parte da encarnação dela seja melhor. Fundi a cabeça de vocês, né? É interessante esse troço. Por quê? Porque nós temos uma capacidade tão grande. Aí, tá vendo? Entendeu? A gente tem a capacidade de mudar a nossa própria história. Basta que a gente adquira esse conhecimento. Entendeu? Porque vai chegar um momento da transição planetária que quando o bicho estiver pegando, não tem jeito, cara. Tem gente que vai tirar de letra isso. Tem gente que vai se jogar da janela do prédio. O número de suicídios vai quintuplicar numa cidade como Rio de Janeiro. Você vai estar na janela do seu prédio, acaba, cai um, cai outro, cai outro, cai outro, todo mundo se jogando pela janela. O cara não aguenta, bicho. A barra vai ser muito grande. Tem que adquirir conhecimento. Você imagina, você abre a tua janela... Paulo. Desculpa. Vai. Como não mudou a história? Se você tirou a pedra, a pessoa não morreu, como não mudou? Não, não, não, não. Entenda bem. Mudou a história dentro da tua linha existencial. Não a história em si. A história em si continua que a pedra, o muro caiu e derrubou a pessoa está lá embaixo do muro, se ferrou. Mas na tua linha existencial, você conseguiu conversar com aquela pessoa, foi perdoada, ela perdoou. Aí você modifica toda a tua linha existencial até aqui. É como se você tivesse a permissão de voltar em espaço-tempo, ir para aquele lugar, você sente tudo, você modifica a situação em si, o fato está lá. O fato está lá, não mudou. Mas o fato. Mudou dentro de você para você mudar a sua realidade hoje, porque vai reverberar hoje. Muito bem. Significou. O que, que você falou? Rapaz, você não está autorizado a dar palpite. Sacanagem com ele. Falou bem pra caramba, é isso mesmo. Ressignificou. A gente tem essa capacidade, gente. A gente tem capacidade muito mais. O que Jesus fazia na Galileia era brincadeira aquilo, gente. Ele fazia aquilo rindo. Fulano, levanta aí que tu não morreu. Beltrano, você está se enxergando. Você... Eu quase outro dia no metrô, tinha um ceguinho lá no ceguinho, né? Ceguinho. Quase que eu cheguei pra ele, vem cá, cara, quando você tá dormindo, você enxerga? Porque ele enxerga quando ele tá dormindo. Ele só é cego nesse plano físico, gente. Nos outros planos ele enxerga perfeitamente bem. Mas por algum processo kármico, foi necessário que ele, nessa encarnação dele, coitado, ele tivesse um problema de cegueira. Processo de domínio sobre essa existência, se acontece no nosso inconsciente ou a gente está consciente do que está fazendo? Não, se você for um cara muito bem preparado, você faz como aquelas posições de lótus, entra num processo, você vai lá atrás na sua vida. É, porque já aconteceu comigo algo muito parecido, porém eu não estava no intuito de resolver essas coisas. Uhum. Meditação abaixando, de repente começou aquilo tudo, entendeu? E eu senti que foi exatamente isso. Vários perdões de vidas a ter passado desde o Egito até a era de espada do samurai, uma maluquice. Só que veio uma galera falar comigo com aquelas roupas, e eu ia dando perdão, e eles iam aceitando, e eles iam se virando e indo embora. Mas foram muitos. É. Ué, os ETs falam que é daí, desse trabalho que é feito com a nossa existência, que nasceu que foi significativamente aumentada a energia do perdão. A gente perdoa, tem que perdoar, cara, não tem jeito. E eles também, para poder sair dessa situação, eles estão ainda presos, eles sentem no dever de pedir perdão, podia ter o perdão. É. Então eles ficam presos nas mãos. Não, essa questão, quando a gente chega nesse nível aqui, é um negócio muito interessante. conhecimento, mas a força não se aplica. Diga aí, querido. Isso pode acontecer, pode ser feito com pessoas externas também, porque já ocorreu de eu desdobrar com um grupo e a gente entrar no espírito de uma pessoa, aí acontece uma maluquice, desdobrado, e dentro do espírito dessa pessoa, a gente entra numa zona umbralina. Nessa zona umbralina, que é como se fosse um vale todo escuro, a gente acaba completando uma missão, que é uma história muito longa, onde a gente liberta vários espíritos. Esses espíritos, elas, como se fossem luzes sorrindo, subindo como se estivesse libertando várias almas. Eu falei um exemplo sobre isso aí que você está citando, que é o seguinte: no teu caso, respondendo a tua pergunta de forma técnica, é possível. Quando a gente se desdobra, a gente faz uma série de trabalhos. Eu, por exemplo, não me lembro de nada. Pode ser que um dia os caras me mostrem lá o que eu fiz quando eu estava dormindo, mas eu não me lembro de nada. Tem gente que lembra de tudo. O Pedro mesmo citou um exemplo aí. Eu cito sempre Pedro, porque ele vai na palestra, eu falo: hã? Nesse caso foi meditação. Então, tá vendo só? Agora, o que acontece no umbral é que eles têm umas equipes de dinas, desses intraterrenos, que descem com umas tomadas, uma tomada. Sim. Que é uma tomada mais ou menos parecida com uma tomada telúrica. Aí o espírito está lá embaixo no umbral, eles têm todo um sistema específico, e eles colocam a antena no carro, tomada no cara, aí o cara fica todo iluminado, começa a encher, como se fosse um balão, aí vai subindo. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo com ele. E isso acontece aqui nesse centro espírita agora, gente. Isso chama-se cura. A gente está fazendo isso aqui tudo, os ETs estão lá: pega aí, pega um anzol, vamos pegar um aí. Aí joga lá, pera aí, está subindo, pegou, pronto. Aí pega o cara, aqui, numa área hiperfísica desse centro espírita aqui, pega o cara, e aí doutrina, ectoplasma, o tempo todo. E aí ele leva o cara para um hospital, alguma coisa assim, depois o cara volta a encarnar. Sim. Esses centros aqui, que a gente, enquanto aqui a gente está batendo esse papo, os caras estão... Bota um negócio aqui nele, bota um negócio nele ali, o tempo todo trabalhando, cara. Esse é o objetivo dessa nossos encontros aqui. É ajudar as pessoas, é o que eles chamam de cura. Tudo muito bem organizado, entendeu? Quem vai falar, entenda bem, quem vai falar aqui, as entidades que vão falar, para os extraterrestres, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em fazer com que as pessoas que estão aqui dentro comecem a acordar e ter um conhecimento melhor para poderem passar pelo que nós vamos passar, encarnados ou não, porque vai ter gente que vai passar lá no plano astral. Outros vão passar aqui no plano físico. Porque vai ter que. Não tem jeito. Ou você passa aqui, ou passa lá. Você vai passar de qualquer jeito. Então eles estão preparando a gente para a gente não ter muitas surpresas, entendeu? A transição planetária. São 3 anos e meio de transição planetária. Já está começando. Já é. Acredito que sim, né? Só que tem uma parte dela que é mais braba, que eles chamam de Oshlen, que é o meio, a meiuca lá. Quando a Terra astral junta com a Terra física e ficam alinhadas. Aí você já imagina a porrada que vai ser nesse planeta, meu irmão. Você vê o oceano. O oceano tá aqui. Daqui a pouco, tuf! O oceano. Oceano, cara. Tô falando um copo d'água, não. E volta. Você acha que a Serra do Mar, os ETs falaram para o Luiz Gonzaga, você acha que nós criamos no Brasil a Serra do Mar para quê? Você já viu o tamanho da Serra do Mar? Você acha que ela está lá para quê? O que você acha que vai acontecer com essa cidade aqui chamada Rio de Janeiro? Não é fácil não, cara. Mas a gente tem que adquirir esse conhecimento, porque de repente para nós vai ser um barato. Oba, vou passear na Serra do Mar, que beleza. Só que agora não tem como você voltar, cara. Virou tudo água ali. Vai virar coisa. É, pô. Tem várias situações que vão acontecer, porque eles explicam o seguinte: a nossa civilização acabou. Esse modelo de civilização acabou. Isso acontece com qualquer sistema solar, qualquer galáxia, em qualquer história de qualquer universo. Você tem a energia que eu expliquei lá. Você tem a energia. Quando uma civilização está num planeta, está aqui, energia Ada, ó. Ela tem um prazo para evoluir, gente. Se ela não evoluir, eles tiram todo mundo. Pessoal, não evoluiu, tchau. Vamos para outro planeta começar de novo, porque a gente vai começar outro projeto aqui. É assim que funciona. Nós, eles explicam, nós somos sementes. Nós não pertencemos a nenhum planeta. O nosso objetivo é ir de planeta em planeta ajudando pessoas. Que é o que a médium falou para mim, há, sei lá, 3 semanas atrás, lá em Maranhão. É o que eles chamam de tarifeiro. Ela falou, mas eu não consigo ver pelas cartas aqui, eu não consigo ver o teu passado aqui nessa terra. Falei, pergunta para a entidade disso. O que é isso que ela está falando? Eu falei, provavelmente eu estou numa faixa cujo o meu trabalho aqui é ajudar as pessoas a adquirir conhecimento para, porque eu preciso resgatar muita gente. No sentido disso, olha, tem um cara. Você é um deles. Tem um cara aqui, tem um cara ali. Eles falam, tem um cara ali, tem um cara ali. Esses caras precisam adquirir conhecimento, porque na hora que a gente chegar aqui para pegar os caras, tem uns que eles vão pegar, levar lá para baixo, né? Os Omaras, por exemplo, que tem os corpos originais aqui, guardados, uma parte aqui no Brasil. Aí o cara desce e fica lá. Tá, no hospital, guardando aquelas coisas todas e tal. Essa questão de estar encarnado ou não, isso para mim não tem menor... Sabe? Eu tô doido pra encontrar minha nave com a minha turma lá. E aí, galera, foi bom? Gostaram? É, pô, foi legal, mas tu vacilou, hein? Teve uma época que tu bebia muito, cara. É. Você entendeu? Então, acho que a gente tem que se preparar, porque o que vem por aí é muito complicado. Cara, eu acho que essas colocações... Por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Quando um ser humano está chegando na fase andrógena dele, ou seja, que ele encontra a contraparte dele espiritual, porque na verdade o que acontece? Eles explicam, quando a gente começa a nascer aqui na superfície de um planeta, eles dividem a gente, positivo e negativo, homem e mulher. O homem, como eu, por dentro é uma mulher. A mulher, por dentro, é um homem. Positivo, negativo. E essa busca, essa energia que é gerada dessa busca pela outra parte, é que faz com que toda uma civilização possa existir num planeta. Interessante isso. Entendeu? E quando eles chegam na androgenia, eles não transam mais fisicamente, transam só no astral. Transar que eu digo num sentido mais chulo, né? Fala. Com a alma gêmea. Alma gêmea, chama gêmea, contraparte. Porque a alma gêmea é diferente de chama, né? É diferente. Depois eu posso dar uma palestra aqui só sobre isso. Tem que encontrar esses dois espíritos que estão com a principal. Exatamente. É legal, por exemplo, depois eu posso dar uma palestra também sobre isso. Quando a gente chega de volta aqui e a gente encontra o casal do universo, a gente tem 3 opções, a gente pode gerar um outro universo, a gente pode se manter com esse casal desse mesmo universo. É uma descida. É. Nós somos uma linha, nós não somos um ponto. Isso é que eu acho legal na Mosofia explicar isso. Exatamente. Isso aí pode ser um outro universo, pode... Entendeu? Nova experiência, digamos assim. Hein? Novas experiências. Porque a gente, cara, a gente fica sempre nessa, vai de planeta em planeta, né? É o que Jesus está fazendo. Jesus é um ser que já atingiu essa fase, aí ele teve um trabalho para fazer, ele topou fazer esse projeto e se juntou com uma opção de gente que está aqui, né? Está Xerran, tem vários pleidianos e sirianos e enfim. Uma salva de palmas para o meu auxiliar aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado.